Sua mensagem vazou, ela andou e foi parar no celular do meu grande amor. Ela andou. Desejo de amar, sua nova. Uma mensagem você me mandou, junto com uma foto sua tão linda, e despertou em mim uma vontade louca de te encontrar. Respondi sua mensagem do meu celular. Entre você e eu, você postou, sabendo do meu compromisso. Sua mensagem vazou, ela andou e foi parar no celular do meu grande amor. Oh, oh, oh. As consequências foram demais. Ela andou e foi parar. Mensagens do meu celular. O que eu não esperava aconteceu. O print da conversa entre você e eu, você postou, sabendo do meu compromisso. Sua mensagem vazou, ela andou e foi parar. Sua nova paixão.